obedeça a sua palavra, porque a promessa que Deus deu para Abraão em Gênesis 12, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A parte mais determinante foi a obediência à voz de Deus. Ele obedeceu desde o princípio, quando ele falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. A obediência é algo fundamental para que eu e você venhamos a ser uma bênção em qualquer nação que nós venhamos a pisar. A nação da escola, a nação da faculdade, a nação do trabalho, a nação da igreja, a nação da sua família, a nação por onde você passar, o local em que você está inserido, você vai ser bênção. Deuteronômio, capítulo 26, do verso 16 ao verso 19, olha que coisa tremenda. Hoje, o Senhor teu Deus te manda obedecer esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-o de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andará nos seus caminhos, guardará os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, e dará ouvidos à sua voz. O Senhor hoje te faz dizer que te será por povo próprio, como te disse, e que guardará todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que seja povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Queridos, a vontade de Deus, o propósito de Deus, é que você sempre se aproxime de Deus. Se aproximando de Deus, você vai ser uma pessoa mais santa, uma pessoa mais pura, e consequentemente você vai passar a obedecer ao Senhor. Porque você, buscando em Deus santidade... Como é que eu busco santidade, pastor? Primeiro passo, reconhecendo que eu e você nós somos pecadores, que nós não temos nada, que nós dependemos 100% de Deus, falando: Deus, tudo que eu fiz até hoje, me perdoa, me lavra, me transforma, me purifica. E aí você começa a meditar na palavra de Deus. Você vai lendo e pedindo: Espírito Santo, esclarece aqui, faz eu entender a Bíblia, Espírito Santo. Vem ser meu amigo. Você convida o Espírito Santo para ser seu amigo. Porque lendo a Bíblia, a palavra de Deus diz no Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando você medita na palavra de Deus, você vai passar a obedecer aquilo que Deus fala. Eu gosto disso. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui você faça, isso aqui você não faça. Essa obediência que você vai passar a fazer com Deus vai gerar em você intimidade com o Senhor. A Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Você obedecendo a Deus, tendo intimidade com o Senhor, Deus vai fazer com que a autoridade venha sobre a sua vida. Moisés, ele começou o quê? A obedecer a Deus, a ter intimidade com o Senhor. Deus deu autoridade sobre a vida dele, falou: ó, esse cajado aqui eu vou ungir esse cajado com autoridade, você vai bater na rocha, vai vir água, você vai bater no mar, o mar vai se abrir, você vai usar de autoridade, porque obediência gera intimidade, intimidade gera autoridade e autoridade gera conquista. Aonde pisar a planta do teu pé, o vôo tenho dado. Agora, um dos passos que fez com que Abraão conquistasse essas bênçãos chama-se humildade. A humildade, ela é irmã do perdão e da misericórdia. Nenhuma pessoa conquista se não for humilde, conquista em Deus. Por quê? Porque Deus é quem abençoa sem acrescentar dores. Você pode pensar: mas o ímpio conquista, mas o ímpio ele prospera, mas o ímpio ele é rico. Sim, nós vemos o mundo aqui em volta, ninguém é cego, ninguém é limitado de entendimento para saber que muitos ímpios prosperam. Muitos políticos corruptos são milionários. Sim, mas eu te pergunto, eles têm paz? Eles dormem? Ou dormem só em função de tomar remédio, de tomar calmante, de tomar vinho à noite, uísque? Por quê? Porque a Bíblia diz